Seção 14 de Joanna Eyre, de Charlotte Bronte. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Narração de Raquel Moraes em 2021. Seção 14, capítulo 14. Durante os dias que imediatamente se seguiram, quase não viu o Sr. Rochester. De manhã parecia muito ocupado com seus negócios e de tarde tinha visitas de cavalheiros de Millcote e da vizinhança, os quais às vezes ficavam para jantar. Mal o deslocamento sarara o bastante para lhe permitir andar a cavalo, saía por uma boa porção do dia, provavelmente a pagar as visitas, e era raro que voltasse antes da noite fechada. Neste intervalo, até Adélia era raramente chamada, enquanto que a minha convivência com ele se limitava ao encontro ocasional no vestíbulo, na escadaria ou nos corredores. Então, me tratava, já desdenhosa e friamente, apenas reconhecendo a minha presença por um quase imperceptível movimento da cabeça ou um olhar indiferente, já cumprimentando-me com toda a afabilidade de um perfeito cavalheiro. Tais mudanças de humor não me ofendiam no mínimo, pois via que eu não era a causa delas. Estes fluxos e refluxos dependiam de coisas inteiramente alheias a mim. Em certo dia, tivera hóspedes para o jantar e mandara buscar a minha pasta, sem dúvida para a mostrar. Os cavalheiros partiram cedo, por terem que atender, como me informou a senhora Fairfax, a um mito em público em Millcote. O senhor Rochester, porém, não foi, visto estar a tarde úmida e inclemente. Nem tardou a tocar a campainha e mandar recado de que eu e Adélia fôssemos vê-lo. Escovei o cabelo de Adélia e procurei que a sua aparência fosse agradável. Em meu traje acostumado de quacre, tudo, incluindo as tranças alisadas, era tão simples e liano que desarranjo nem cabia. Descemos. Adélia estava nervosa por saber se seu petit coffre por fim teria chegado, pois devido a qualquer engano, a entrega se demorara. Cumpria-se-lhe o desejo. Ali na mesa estava uma caixa de papelão. A menina pareceu conhecê-la por instinto. Mapuate, mapuate! Gritou, correndo para a caixa. Sim, ali está, afinal, a tua boate. Leva-a para um canto, genuína filha de Paris, e entretente a desembrulhá-la, ressoou a voz grossa e sarcástica do fundo da imensa poltrona ao pé do fogo. E fica sabendo que não quero que me incomodes com detalhar-me o processo anatômico ou com as notícias sobre o conteúdo daqueles intestinos. Faz a operação em silêncio. Tiens-toi tranquille, enfant. O aviso era escusado. Adélia já se retirara com tesouro para o sofá, onde se ocupava em desatar o barbante que segurava a tampa. Depois de removido este estorvo e tiradas algumas camadas de papel de seda, só pôde exclamar: Oh, ciel, que c'est beau! E ficou absorvida em êxtase. Não está aí também a senhorita Eyre? Perguntou o amo, levantando-se a meio para poder ver a porta onde eu parara. Ah, sim, aproxime-se, assente-se aqui. E puxou uma cadeira perto da sua. Não gosto da tagarelice das crianças, porque, sendo um velho solteirão, não tenho associações de ideias agradáveis com o balbuciar delas. Seria intolerável para mim passar uma noite inteira em um tete-a-tete com uma menina. Não afaste a cadeira, senhorita Eyre. Sente-se exatamente onde a coloquei. Queria dizer, se não lhe for incômodo, uma figa para estas urbanidades. Sempre as esqueço. Nem tampouco tenho afeto particular para com senhoras velhas. A propósito, devo lembrar-me da nossa. Sair-me-ia menos bem se amelindrasse. É uma Fairfax. Ou ao menos era casada com o Fairfax. E dizem que o sangue é mais grosso que a água. Tocou a campainha e mandou convidar a senhora Fairfax, a qual chegou em poucos minutos, com a safate de trabalho na mão. Boas noites, senhora. Mandei-a chamar para um fim caridoso. Proibi a Adélia que me falasse sobre seus presentes. Ora, está a arrebentar para se poder manifestar. Tenha a bondade de lhe servir de ouvinte interlocutora. Será um dos atos mais benévolos que jamais terá praticado. E, com efeito, Adélia apenas viu a senhora Fairfax, lhe pediu fosse ao sofá e, num momento, lhe encheu o regaço de tudo que a sua caixa continha, de porcelana, marfim e cera, enquanto da boca lhe transbordavam em linguagem estropeada explicações estáticas. O senhor Rochester continuou. Já que cumpri com o papel de bom hospedeiro, pondo os hóspedes em caminho para se entreterem uns aos outros, acho que devo estar livre para cuidar do meu próprio prazer. Senhorita Eyre, puxe a cadeira indo um pouco para frente, está muito atrás, e não a posso ver sem mudar de posição nesta cadeira confortável, para o que não tenho vontade. Fiz o que me pedia, embora tivesse preferido ficar ao abrigo da sombra. Mas o Sr. Rochester tinha uma maneira tão direta de dar ordens que parecia ser a coisa mais natural do mundo obedecer-lhe à risca. Como já disse, estávamos na sala de jantar. O lustre que se acendera para a refeição enchia o compartimento de um brilho festivo. O fogo grande difundia por toda a parte um clarão vermelho. As cortinas purpúreas penduradas diante das altas janelas e dos arcos ainda mais altos impressionavam-me com sua riqueza e seu tamanho. Tudo era silêncio, afora os cicios de Adélia, que não se atrevia a falar alto. E as pausas da nossa conversa enchiam-nos o crepitar do fogo e a chuva invernal a bater contra as janelas. O Sr. Rochester tinha agora um aspecto diferente do que antes notara nele. Não era tão severo, era muito menos sombrio. Brincava-lhe até um sorriso nos lábios, seus olhos luziam. Seria efeito do vinho? Era provável. Estava, em uma palavra, satisfeito, como depois de um bom jantar há razão para estar, mais expansivo e jovial e mais indulgente do que quando dominado por seu gênio frio e rígido das manhãs. Não obstante, ainda tinha um aspecto deliciosamente bravo, agora que enterrava a cabeça sólida na fofa almofada da poltrona e deixava cair a luz da lareira sobre suas feições graníticas e seus olhos grandes e escuros, pois ele tinha olhos grandes, negros, olhos belos, não sem uma certa mudança em seus abismos, que se não era ternura, ao menos lembrava este sentimento. Ele estivera olhando para o fogo e eu, durante o mesmo espaço, olhava para ele. De repente, surpreendeu-me nesta contemplação. — A senhorita Eyre está a examinar-me? — disse ele. — Acha-me bonito? Se tivesse refletido, teria respondido por uma cortesia vaga e convencível. A resposta, porém, saltou-me da língua antes de eu dar por isso. — Não, senhor. — Ah, palavra de honra! Há alguma coisa singular em nossa governante. Tem os ares de uma freirinha, meio constrangida, quieta, grave e simples, quando está sentada de mãos juntas no regaço e de olhos fixos no tapete. — Exceto quando se dirigem penetrantes ao meu rosto, como há um momento. Mas quando se lhe propõe uma questão ou se lhe faz uma observação a que está obrigada a responder, lança uma réplica, nua e crua, que se não é grosseira, de certo é brusca. O que pretende com esses modos? Senhor, fui franca demais, peço-lhe desculpa. Devia de ter dito que não era fácil dar uma resposta de improviso a uma pergunta sobre aparências, que os gostos são diferentes, que a beleza é de pouca importância, ou qualquer coisa destas. Lérias, beleza de pouca importância? Ora essa! E assim com o pretexto de abrandar o ultraje e de acariciar e amimar-me para me tranquilizar, mete-me sorrateiramente alfinetes debaixo das unhas. Continue. Que falta descobriu em mim, por favor? Suponho que tenho todos os membros e todas as feições como qualquer outro homem. O Sr. Rochester dá-me licença para anular a primeira resposta? Não pretendi fazer uma réplica espirituosa. Foi um desatino meu. Exatamente. É o que eu acho também. E a senhorita me há de responder por ele. Observe-me. Talvez minha fronte não lhe agrade. Levantou o molho negro de cabelo, que lhe jazia horizontalmente sobre a testa, e deixou ver uma massa, bem sólida, de órgãos intelectuais, mas também uma súbita falta dos indícios de suavidade e benevolência. Ora, a senhorita acha que sou algum bobo? Longe disso, senhor. Mas dirá que sou rude, se por minha vez lhe pergunto se é um filantropo? Aí temo-la de novo. Dá outra alfinetada enquanto simula afagar minha cabeça. E isso só porque disse que não gosto da companhia de crianças e velhas. Oxalá que ela não me ouça. Não, minha senhorita, não sou filantropo, mas tenho uma consciência. E apontou para as proeminências que nos frenólogos indicam esta qualidade e as quais nele eram bastante conspícuas. De mais a mais, eu tive uma vez uma certa ternura de coração. Com seus anos, eu era um rapaz de bons sentimentos, tomava sempre o partido dos depenados, desprotegidos e miseráveis. mas a sorte tem me jogado más partidas e até me tem amassado com os nós dos dedos, de maneira que me prezo de ser duro e teso como uma bola de borracha, mas ainda assim permeável por um outro lado e com um pontinho sensível bem no centro da massa. Diga se isso me deixa alguma esperança para o futuro. Esperança de quê, senhor? De transformarem-me de novo de borracha em carne. Não resta dúvida, tomou vinho demais. Pensei comigo, nem sabia dar resposta à pergunta esquisita. Poderia eu dizer se ele era capaz de ser novamente transformado? A senhorita Eyre parece perplexa, e embora não seja bela, do mesmo modo que eu não sou bonito, esses ares enigmáticos lhe assentam bem. Além disso, são cômodos para mim, sendo que afastam seus olhares inquisitivos de minha fisionomia e os ocupam com flores do tapete. Cisme embora. Entretanto, sinto-me disposto a ser comunicativo esta noite. Com este aviso, levantou-se da cadeira e ficou-se de pé encostado no braço da escarpa de mármore. Nesta atitude, eu podia ver mais claramente sua figura e seu rosto, a largura descomunal do seu peito, quase desproporcionada do comprimento de seus membros. Estou certa de que eu teria julgado um homem feio. Ainda assim, revelava-se em seu porte tanto orgulho inconsciente, tanto desembaraço de movimentos, uma indiferença tão completa pela aparência exterior, uma confiança tão altiva em outras qualidades, quer inatas, quer adquiridas, para repararem a falta de atrativos pessoais, que, olhando para ele, não se podia deixar de partilhar de sua indiferença e até de pôr um certo grau de fé cega naquela foiteza. Repetiu: estou disposto a ser comunicativo esta noite, e por isso mandei a chamar. O fogo e o lustre não eram companhia bastante para mim, nem o piloto servia tão pouco, que nenhum dos três fala. Adélia é um ponto melhor, mas fica ainda muito abaixo do desejável. E a senhora Fairfax, outro tanto. Mas a senhorita, e disso estou convencido, pode satisfazer-me, querendo. Fez-me pensar a primeira noite que a convidei a vir cá. Depois, quase esqueci. Os muitos afazeres enxotavam a sua imagem da minha cabeça. Esta noite, porém, insisto em estar à vontade, em afastar tudo quanto me possa importunar e em chamar em redor de mim tudo quanto me agrade. Estimaria extraordinariamente poder sondá-la, conhecê-la melhor. Por isso, fale. Em vez de falar, sorri-me. E o sorriso não foi dos mais complacentes nem submissos. Fale, insistiu ele. Em que, senhor? No que lhe aprouver, deixo o assunto e a maneira de o tratar inteiramente a seu bel prazer. Fiquei sentada sem dizer nada. Se ele esperava que eu falasse só para falar e me exibir, havia de achar que se devia dirigir a outra pessoa. A senhorita Eyre é muda? Continuei em silêncio. Ele inclinou a cabeça um pouco para mim e, com um só olhar instantâneo, pareceu mergulhar em meus olhos. A mua está aborrecida. Ah, é natural. Fiz o meu pedido em forma absurda, quase insolente. Senhorita Eyre, peço-lhe desculpa. Assentemos isto de vez. Não a quero tratar como uma inferior. Quero dizer, só me reserva superioridade que por força resulta de uma diferença de 20 anos de idade e de um século de experiência que tenho a mais. Isso é justo, e jeitinho, como diria Adélia. E é em virtude desta superioridade e desta só que lhe peço tenha bondade de me falar um pouco para me distrair os pensamentos amargurados por se ocuparem demais de uma coisa que me gangrena o coração, qual aguilhão ferrugento. Dignara-se, portanto, dar uma explicação, quase pedira perdão. Não fiquei insensível a tal condescendência, nem me quis dar ares de tão dura. Estou pronta a distrair o senhor quanto puder e com muito gosto, mas não posso abordar um assunto qualquer porque não sei o que lhe despertará o interesse. Faça-me perguntas e responder-lhe-ei o melhor possível. Então, para começar, concorda comigo em que tenho o direito de ser um pouco imperioso, abrupto, exigente talvez, de quando em quando, pelas razões aduzidas, a saber que tenho bastantes anos para ser seu pai e que tenho passado por experiências variadíssimas, com muitos homens, entre muitas nações, e viajado sobre metade do globo, enquanto que a senhorita viveu sossegadamente, em companhia da mesma gente, na mesma casa? Estou às ordens, senhor. Esta não é resposta nenhuma, ou antes, é uma resposta que irrita muito por ser tão evasiva. Fale claro. Não acho que o senhor tenha direito de me mandar, só por ser mais velho ou por ter visto mais do que eu. A sua pretensão à superioridade pode fundar-se tão somente no uso que tenha feito de seu tempo e de sua experiência. Apre! Isso é que é falar sem rodeios. Mas não alargo assim, porque desta maneira não fico servido, sendo que fiz uso indiferente ou antes abusei de ambas as vantagens. Abstraindo, pois, desta superioridade, ainda assim a senhorita deve estar contente em aceitar de quando em vez as minhas ordens, sem se mostrar incomodada ou ofendida pelo tom de comando. Quer? Sorri-me de novo. Pensei lá comigo. Em verdade, o senhor Rochester é um homem peculiar. Parece esquecer que me paga 30 libras por ano para eu receber as suas ordens. O sorriso é bom, disse ele, percebendo imediatamente a ligeira mudança em meu rosto. Mas fale também. Pensei, senhor, que haverá poucos homens que se deem ao trabalho de examinar se os seus empregados se sentem incomodados e ofendidos pelas suas ordens. Empregados? Então a senhorita é minha empregada? Ah, esquecia, o salário. E por esta razão consentirá que me imponha um pouco? Não, senhor, nem por essa. Será somente porque o senhor esqueceu a paga e liga importância a que a sua subordinada se ache a seu gosto ou não em sua dependência. Por isso, sim, consinto com toda a minha alma. E estará de acordo em dispensarmos muitas, muitas destas frases, formas convencionais, sem suspeitar que a omissão provenha da insolência? Estou certa de que nunca hei de confundir tratamento de menos formalidade com insolência. Do primeiro gosto muito. A segunda, ninguém que tenha nascido livre jamais se há de submeter, nem com o maior salário do mundo. Bobagem! Quase todos os seres que nasceram livres submetem-se a tudo por salário. Portanto, guarde para si essas generalidades das quais não entende nada. Entretanto, dou-lhe a mão pela resposta, embora inexata, tanto pelo conteúdo como pela maneira com que a proferiu. Foi franca e sincera, e é raro tal encontrar. Pelo contrário, a candura paga-se ou com frieza, ou afetação, ou interpretações estúpidas e vulgares das intenções mais leais. Nem 3 de 3 mil governantes em plumes, que apenas saíram do colégio, me teriam dado essa resposta. Porém, não a quero lisonjear. Ter um caráter diferente da maioria não é mérito seu. A providência formou-a assim. De mais a mais, precipito-me nas minhas conclusões. Apesar do que já sei da senhorita, talvez não seja melhor do que as demais. Pode ser que tenha defeitos intoleráveis para contrapesar as poucas qualidades boas. E assim pode ser que os tenha o senhor também, pensei. Meu olhar cruzou-se com o dele enquanto esta ideia me passava pelo espírito. Pareceu ler em meus olhos, pois respondeu como se o pensamento tivesse sido anunciado e não só imaginado. Sim, sim, tem razão. Tenho um sem número de faltas minhas. Sei-o perfeitamente e esteja certa de que não as pretendo paliar. Deus sabe que não devo ser muito severo com os demais. Abrigo em meu peito para o contemplar um passado, uma cadeia de ações, uma negrura moral que com muita razão fazem cair sobre mim os remoques e as censuras com que atiro ao meu próximo. Com a idade de 21 anos, comecei, ou para melhor dizer, pois como os outros malfeitores lanço a culpa aos pés da macina e às circunstâncias adversas, fui empurrado para o trilho mau e desde então nunca voltei ao bom caminho. Mas eu podia ser outro. Podia ser tão bom como a senhorita, mais sábio, talvez, e quase tão puro como é. Oh, quanto lhe invejo a paz da alma, a consciência sem mancha, a memória do passado impoluta, menina, criança. Essa memória, sem laivos nem contaminação, deve ser um tesouro inestimável, uma fonte perene de pura rejuvenescência. Não é assim? Senhor, como era a sua memória do passado, quando tinha 18 anos? Estava em perfeita ordem. Límpida, sã, ainda nenhum borbotão de águas corruptas a tinha tornado em charco fétido. Com 18 anos era seu igual, inteiramente seu igual. A natureza tencionara fazer-me, falando em geral, um homem bom, um dos da metade melhor. Mas vê que não me numero entre eles. A senhorita quer dizer que eu não vê. Ao menos lisonjeio-me ter lido isso em seus olhos. Cuidado com o que externa por esse órgão. Sou muito ligeiro em interpretar a sua linguagem. Entretanto, palavra de honra, não sou um vilão. Não o deve supor nem atribuir-me uma eminência na maldade. Mas como sinceramente afirmo, devido às circunstâncias, antes do que a meu natural, pertenço à manada dos pecadores banais, rotinados em todas as dissipações miseráveis com que os ricos vagabundos desperdiçam a vida. Está admirada de que ele confesse isso? Saiba que no decorrer de sua vida, muitas vezes se achará feita confidente involuntária dos segredos de seus conhecidos. Como eu, outra gente há de descobrir instintivamente que a força da senhorita não está em comunicar o seu interior, mas em escutar enquanto outros falam de si. Hão de sentir que a senhorita não lhes presta ouvido com malévolo desprezo pela indiscreção, mas com uma certa simpatia inata, que não é menos confortativa e animadora por ser tão passiva e sem ostentação. Como sabe? Como adivinha tudo isso, senhor? Sei-o muito bem. Por isso procedo quase tão desembaraçadamente como se estivesse a minutar meus pensamentos em meu diário. Talvez dirá que devia ter-me posto acima das circunstâncias. Devia, sim, devia. Mas já se vê que não o fiz. Quando o fado me tratava injustamente, não tinha tanta sabedoria para ficar calmo. Tornei-me primeiro um desesperado e acabei por degenerar. E agora, quando qualquer idiota, depravado, me causa nojo por sua oca devassidão, não me posso pavonear como o melhor. A verdade me força a confessar que estamos a par. Oxalá tivesse ficado firme. Deus sabe quanto desejo. Lembre-se com temor do remorso quando se sentir tentada, senhorita é. O remorso é a peçonha da vida. Senhor, dizem que o arrependimento é o antídoto. Não é. Reformação podia sê-lo, e eu podia reformar-me. Ainda tenho sobeja força para isto. Se, porém, para que pensar nisso carregado como estou de peias e algemas, eu, como um animal amaldiçoado? Quanto ao mais, como a felicidade me é negada, tenho o direito de colher da vida o maior prazer possível, e este tê-lo-ei, custe o que custar. Mas deste modo o senhor há de degenerar ainda mais. Pode ser, mas por que resistir se o posso obter tão fresco e tão doce como o mel que a abelha extrai das flores da charneca? Terá sabor mordente, amargo? Como sabe se nunca o provou? Quão séria, quão solene a senhorita fala, e é tão ignorante a esse respeito como esta cabeça de camafeu. E tomou o objeto da chaminé. Não tem direito de me julgar, sendo neófita, que ainda não passou pelo vestíbulo da vida, e por isso de toda alheia seus mistérios? Só preciso lembrar ao senhor as suas próprias palavras. Disse que a falta acarreta remorsos e estigmatizou o remorso como a peçonha da existência. E quem está a falar em faltas? Não posso imaginar que a ideia que me flutuou pelo cérebro fosse uma falta. Acho que foi uma inspiração, antes que uma tentação. Foi muito genial, muito acalmante, sei que o foi. Aqui me volta ao coração. Não há demônio, asseguro-lhe. Se o é, vestiu-se de anjo de luz. Julgo que devo admitir hóspede tão mavioso e belo, se me pede entrada em minha alma. Desconfie dele, senhor. Não pode ser o anjo bom. Torno a perguntar, como o sabe? Por que instinto pretende discernir entre um serafim caído no abismo e um mensageiro do trono eterno, entre um guia e um sedutor? Julguei por seu rosto, senhor, que se perturbou quando disse que a sugestão tinha voltado. Estou certa de que lhe há de trazer miséria ainda maior se lhe der ouvido. Nada disso traz-me a mensagem mais graciosa do mundo. De mais a mais, a senhorita não é minha diretora. Por conseguinte, não se incomode. Entra! Vem cá, Mercúrio Gentil! Ele proferiu estas palavras como falando a uma visão que só seus olhos percebiam. Então, apertando ao peito os braços que tivera meio estendidos, fez como quem apertasse em um abraço o ser aéreo. Agora, continuou dirigindo-se a mim, recebi o Romeiro, uma divindade disfarçada como creio deveras. Já me está fazendo bem. Meu coração era um carneiro. Dora em diante será um santuário. A falar a verdade, senhor, não entendo nada do que diz. Não posso seguir a conversação por ter transposto meu horizonte. Uma coisa só é que sei. O senhor disse que não é tão bom como desejava ser e que aborrece as suas deficiências. E uma coisa compreendo. O senhor lembrou que ter uma memória poluída é um verme roedor? Ora, acho que esforçando-se deveras, com o tempo podia fazer de si um ser que havia de aprovar e que, se desde o dia de hoje começasse a corrigir com energia pensamentos e ações, poderia acumular em poucos anos um capital de recordações novas e puras, do qual tiraria satisfações e felicidade. Bem ideado e melhor dito, senhor Itaer. E neste momento, com todas as veras, estou a calçar o inferno de bons propósitos. Senhor? Estou a deitar alicerces de boas resoluções, que julgo serão tão duráveis como granito. Certamente minha companhia e minhas ocupações serão outras do que têm sido. E melhores? E melhores? Tanto quanto o ouro puro é melhor do que a escória. Parece duvidar de mim, mas eu não duvido. Conheço meu fim e meus motivos. E neste momento passo a lei, inalterável como a dos medos e persas, de que tanto o fim como os motivos são bons. Não podem sê-lo, senhor, se precisam de um novo parágrafo para os legalizar? São-no, senhor Itaer. Embora careçam absolutamente de um novo parágrafo, combinações e circunstâncias nunca vidas exigem regras nunca vidas. Isto, senhor, revela uma máxima perigosa, porque se vê abertamente que é sujeita a abusos. Sábia sentenciosa! É como diz, mas eu juro por meus penates que não hei de abusar delas. O senhor é homem e, por isso, falível. Sou, e a senhorita também. E que se segue daí? Homem falível não deve arrogar-se um poder que só ao ente perfeito, a Deus, se pode confiar. Que poder? O poder de dizer, de qualquer modo, de qualquer proceder novo e não sancionado pelas leis eternas, ordenamos que seja legal? Sim, ordenamos que seja legal. São as mesmíssimas palavras. Tirou-mas da ponta da língua. Oxalá que seja justo. Disse eu, levantando-me, pois achava escusado continuar uma palestra que para mim era toda obscuridade. E notei que o caráter de meu interlocutor estava além do meu alcance. Ou, pelo menos, era mais fundo que minha sonda de então. A convicção da minha ignorância oprimia-me com sentimentos vagos de incerteza e responsabilidade. Aonde vai? Vou deitar Adélia. Já é tarde para ela. Tem medo de mim? Porque falo como uma esfinge? De fato, a sua linguagem é enigmática. Mas, embora um tanto desorientada, não estou com medo. Sim, a senhorita tem medo. Seu amor próprio receia cometer um erro. Nesse sentido, é verdade que sinto apreensões. Temo dizer tolices. Caso as dissesse, falo-ia de uma maneira tão grave e sisuda que as tomaria por bom senso. A senhorita Eyre nunca se ri? Não se incomode a dar-me resposta. Vejo que se ri raras vezes, mas é capaz de rir-se bem cordialmente. Creia-me que não é austera por natural. Bem como eu não sou vicioso. O constrangimento de Lawood ainda lhe adere um pouco. Governa-lhe as expressões do rosto, abafa-lhe a voz, prende-lhe os membros e por isso não se atreve a rir alegremente, a falar com desembaraço, a mover-se ligeira em presença de um homem e irmão, ou pai, ou amo, ou o que quer que eu lhe seja. Julgo, porém, que com o tempo aprenderá a ser tão natural comigo como eu acho impossível ser formal com a senhorita. E então seus olhos e gestos terão mais vida e variedade. Percebo de quando em quando escoarem-se pelas grades estreitas da gaiola olhares de um pássaro curioso. Está ali um cativo ágil e requieto, resoluto, o qual, se estivesse em liberdade, elevaria o voo por cima das nuvens. Ainda quer retirar-se? Deram as 9, senhor. Não importa. Espere um minuto. Adélia ainda não está pronta. Esta minha posição com as costas para o fogo e o rosto enfrentando a sala favorece a observação. Enquanto falava com a senhorita, não esquecia a pequena. Tenho as minhas razões para achá-la um estudo curioso. Razões que talvez... Não, que de certo lhe hei de comunicar em dada ocasião. Ora, faz 10 minutos que a criança tirou de sua boate uma saiazinha de cor de cravo. O arrebatamento interior luzia-lhe no rosto quando a desbravava. Sangue de coquete corre-lhe nas veias. Nutre-lhe o cérebro, tempera-lhe a medula dos mesmos ossos. Gritou. Il faut que je l'essaie et elle est même. E fugiu do quarto. Está com Sofia, passando por um processo de toilette. Em poucos minutos há de entrar. E sei o que hei de ver. Uma miniatura de Céline Varan, como costumava aparecer no palco ao levantar-se o... Mas deixemos isso. Entretanto, os meus sentimentos mais delicados sentirão um abalo. Tal é o meu pressentimento. Fique e verá como se realiza. Não tivemos que esperar muito e ouvimos os pezinhos de Adélia a correr a passos apressados através do vestíbulo. Entrou transformada como seu tutor tinha predito. Um vestido de cetim cor de cravo, muito curto e tão largo nas fraldas que se podia colher, substituía a saia escura que trouxera antes. Uma coroa de botões de rosa cingia-lhe a fronte. Nos pés calçava meias de seda e sandálias de cetim branco. Esse que ma robe fa bien, gritou, correndo em nossa direção. E me soulier, e me bas, tenez, je crois que je vais danser. E despregando com os dedinhos as fraldas da saia, atravessou a sala a passo de dança e, chegando defronte do Sr. Rochester, deu algumas voltas airosas nas pontas dos pés e deixou-se cair sobre um joelho, exclamando: Monsieur, je vous remercie mille fois de votre bonté. Depois levantou-se e acrescentou: C'est comme cela que maman faisait, n'est-ce pas, monsieur? Precisamente, foi a resposta e, comme cela, ela, por sua fascinação, engodava o meu ouro inglês a saltar dos meus bolsos britânicos. Também eu era moço, Sr. Itaer, moço muito ingênuo. Não há nenhuma pincelada a mais de frescura vernal em suas feições do que havia nas minhas então. Foi-se a minha primavera, mas não sem deixar-me esta florzinha francesa, da qual em acessos de mau humor gostaria de livrar-me, já que não aprecio a raiz de que brotou e que experimentei que aquela espécie só se podia adubar com ouro. Perdi em grande parte a predileção à flor, ainda mais quando se apresenta tão artificial como agora. Guardo-a e crio-a, talvez pelo princípio católico de expiar muitos pecados, grandes e pequenos, por uma única obra boa. Hei de explicar-lhe tudo isso um dia destes. Por agora, boas noites. Fim da sessão 14.